Thank you. Gol 1271 para pushback acionamento na posição 3. 271 autorizado, puxa acionar, chama o táxi. Camara para o táxi, puxa acionamento. Gol 1271 está com 3 horas e 28, alterna Salvador, pilotal a bordo de 97. 97, Salvador, 3 horas e 28, é isso? Afirmativo. Ok, o Gol 1271, autorizado o táxi, alinhamento e decolagem da 10, vento calmo, Gol 1271. Táxi, a linha decola, livre para o voo 27 ou não. Salvador, WebJet, Juliet November. Whisky, Juliet November, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de reboque e pushback da posição de número 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Reboque do pátio 3 para a ponte 3, é isso, pátio 1? Afirmativo. Ok, inicio o pushback, chama para o reboque, Whisky Juliette November. Afirmativo, chamarei. Os 271, decolou os 44, chame o controle em 1935, bom dia. 1935, boa. Salvador, departure, good morning, go 1271. Good morning, go 1271, with a contact for departure, clear maintain level 390, maintain book of departure. Okay, departure clear up to 390, good morning, 1271. Salvador, bom dia, o TAC 3601. Você tem informação de área de autorização para São Paulo 3801? 3601, São Paulo, eu tenho aprovado 360. Copia, aguarda a coordenação. Copia. Então, 3601, São Paulo, aprovado nível 360. Via peso Luno 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita. Transponder 5542, controle 199.35. Positivo, autorizado 360 para São Paulo. Decola da pista 1-0, curva na direita da Euleda Bridge, o peso Luno 6 é BHZ, a volta conforme o plano. Transponder 5542, 119.35, controle de saída, é o TAN 3601. TAN 3601, protegimento correto, chame pronto. Vai chamar quando pronto. Fala Salvador, Juliette November, pronto para ingresso no Pátio 1. Autorizado o ingresso no Pátio 1, isso que Juliette November. Obrigado. 125, small 4, 5. 125, thank you very much. TAN 3601, no livre pushback, saneamento, chame para o táxi. Vai chamar 3601. Otax, Otá 3601. Temos 68 a bordo, autonomia 4 horas e 15, alterna Galeão. Gente, táxi via parte 1, no Índia, reporte pronto, ponto 0, ajuste no 013, são 3601. Parte 1, Índia, chamando o ponto, ponto 0, alterna com 3, é o ajuste, é o 3601. Falou Salvador, Juliette, nós ainda finalizamos o reboque, obrigado, bom dia. Gente, bom dia, Whisky Juliette, novembro.